0, curva direita, Agorua, transmissão elétrica, saída, 5.4, 5.9, 1208, 3. Eu acho que a identificação vai ser de bom para a cidade da volta e eu posso estar em torcida. para baixo, é 3,4 minutos para frente, é reto para baixo. Thank you. Azul, Obrigado. Azul 4234 decolou, passamos o teste. 4234, fica com radar, chega para a 2253, 50 via Pucca. 50 via Pucca, azul 4234. Número Tem 9051, deixa na 4, no pai, CNH 9094. 0 Santana, segue o tráfego às 11 horas, 1 0 São 2, 0 de Brasil, bom serviço da Duda, seguindo com o número 2. Deixa para 2 hotéis, obrigado por nada, seguindo na tela que foi. Só pode se habilitar em 1.2. Alguma zero pequena, deixa para 2009. Gol 5892, sala de 41, espera direita, chama a toalha na usina 2-1. Variável 022, ajuste 614, pouca autoridade para cima certa. Ele pousa, azulado 050. Satélite 2223, em escuta. Alfa, Juliette, direto para o 2022, para a escola. Satélite 079, em escuta. Agora com o braço de 1-2-0-9-2. Em posição a 5 milhas, chama todos os que estão na instrução na pista. Autorizado pouso pistão no zero, voo F030 graus, qual o nome? Fazer pouso no 90, tá com a 703. 2 horas da noite. Uma olhada em boca. 0110 graus com 2 graus. Para a gente mais 0,15. A gente está com uma pista molhada e escondida. Após 2 metros, autorizado no exército.